Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 1 da tarde. Só um pouquinho. E agora sim, pronto, chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Como é que tá, Marcos Piange? É! Bicha, bicha, bicha, bicha, bicha. Voltar a trabalhar uma sexta-feira. É verdade. Ah, pobre é foda. Vamos fazer. Não ia voltar segunda? Ia, mas aí tava todo mundo aqui. Daqui a pouco abre a porta e entra o Piangas, cara. Eu vou falar uma coisa, eu não aguento mais a minha mulher. 30 dias, só eu e a minha mulher. Eu vim trabalhar aqui pra ver alguém mais bonito. Meu Deus. Ver alguém mais bonito, vem aqui. Ah, sensacional. Bom, e a tua mulher deve estar nesse momento correndo pelada pela rua, não, pra se livrar também. Uma coisa é certa, ela não tá fazendo, eu ouvindo o Piangers, né, cara? Aqui na rádio. É certo que ela não tá fazendo. Não, mas o Piangers enjoou da mulher ontem. A Ana enjoou do Piangers no terceiro dia de férias. Não, já no check-in, ali no Salgado. Em São Paulo, ainda em Porto Alegre. Porto Alegre tava brigando já, meu. Que beleza. Mas é a vida, cara, é a vida. Que bom, Piangers. Se eu tivesse viajado com o Paulinho, eu te falei. Ah, é. A Rodaica viajou com o Paulinho. Eu viajo com o Paulinho. Tá aí, bem, eu brigo Piangas. Menos com o Alexandre. Foi legal de férias, Piangas? Deu pra curtir? Ah, mais ou mais menos. Ou menos, né? Mais ou menos. A gente acompanhou pelas é redes sociais assim. Aí. Bom, mas é muito bom te ter de volta, cara. A audiência também sentiu tua feliz, falta aí. Fico feliz, que bom. Obrigado aí. Beleza, obrigado. É nóis. Obrigado. Por ainda que me querer. Pela oportunidade. É. E tu, Cagezinho? E aí, beleza? Boa tarde. Cagezinho que ontem acusou o golpe da incontinência urinária. É verdade, cara. Mas ontem. É impossível ouvir o Joel do Pretinho sem se mijar. Inclusive tem gente que diz que fez pior, né? Tem como gente tu que fez pior, falando. Né? Recebi o torpedo num cara que fez o número 2. De tanto rir. É espetacular. O Joel Santana é espetacular. E tu, Potter, tá bem? Tá aqui hoje, né? Estamos aí. Bem. Bem, agora bem. Bem. Agora bem. É, tô meio ressaqueado. Meio ressacão ainda. Não dá nada, é do jogo, é da vida. Fala, Maurício Amaral! Tudo certo! Beleza, o Duda Garbi trouxe o Geiso, e aí, Geiso? Feliz, meu. Feliz com o que, Geiso? Com a volta do Piangas. Ah, com a volta do Piangas. E o Paulinho Brito também, Paulinho? Boa tarde, olha. Tudo belezinha, Paulinho Brito? Tudo belezinha. Hoje não tá tudo belezinha. Por quê, Brito? Porque o Internacional perdeu, poderia ter ganho ontem, olha, fez uma partida importante ontem, olha, agora. O melhor é olha. O Corinthians abriu 6 pontos. Vai ficar difícil. É, né? esse aí já tá encomendado pro Corinthians, não tem como. É, Paulinho? E o Santaninha, tá aí, Santaninha? Hoje. Hoje tá feliz, né, Dodô? Eu estou com saudades do Davi. Davi vem à tardinha, vem às 6 da tarde, ele vem aí. Davi. Não, assim, mas do teu lado tá a Estrela Móvel, que aparece todo sábado de manhã, às 11h15 da manhã, em HD, na RBS TV pro Rio Grande do Sul. É a guria do Patrola! Tudo. Beleza, vai ter patrola amanhã ou não? Depende do vôlei. Depende do vôlei. A seleção feminina vôlei, joga contra a seleção italiana. A feminina brasileira contra a feminina italiana. Vôlei certo. Tem que ser feminino, né? Isso aí é. Já abraço, Paulão. Achei uma utilidade pro vôlei. Achou? E aí, não, estamos na dependência então. Tá. É, porque se termina em 3 sets, aí o patrola entra, aquela coisa, entendeu? Certo. Mas de qualquer forma, a gente fica preparado pra entrar e fica preparado pra segurar tudo pro próximo sábado. Muito bem. Patrola em Santa Catarina às 9 da manhã. 9 da manhã. Confirmado. Certo. Hoje é sexta-feira, 15 de julho de 2011. Dia Nacional dos Clubes. Clubes. Qualquer tipo de clube. Clube das mulheres. O clube da saudade. Clube. É. O luta, Grêmio. Tipo de clube. O Grêmio. Clube da luta. O Grêmio, que é um clube. Os clubes, né? Clube das mulheres. Sociedades. Sociedades. Que homens dançam, né? É, exatamente. Não são bem homens, Pedro. Já foi num clube de mulher? Só pra dançar, né? Uma vez eu vi uma fita que tinha filmado um clube de mulheres. E tu me viu lá? Vi. Tu me viu na fita? De mulher. Dançando. Tá. Hoje também é dia da descoberta da Foz do Iguaçu. Mas que tal? Que loucura. Pô, não tinham descoberto ainda. Tinha aquela parada caindo, aquele monte de água. É, não, tinha ninguém ainda. Tinha visto ainda. Não, só os índios, né? É que em 1542, o navegador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca desceu pelo rio Iguaçu à procura de uma rota para o Paraguai. Já queria contrabandear desde a galera. E foi assim então que se deparou com o deslumbrante espetáculo das cataratas do Iguaçu. E aí, sabe o que, que o cara falou? Não, ele viu, achou a Foz do Iguaçu? O que ele falou? A puta madre que ele pariu! Foi isso que ele falou. Foi isso. Quis falar isso em rádio. Pra quem não entendeu, dá uma olhadinha no blog do Pretinho aí. É um torcedor do River Plate assistindo. Não é pra quem não entendeu. Pra você, dá uma olhada no blog do Pretinho. Ninguém entendeu. Dá uma olhada no blog do Pretinho e você vai entender. Hoje também é Dia Internacional do Homem. Acreditem. Esta data existe. É mesmo, cara? É nóis. Mas não repercutiu, logicamente, como o famoso 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Numa situação em que as mulheres realmente necessitavam reivindicar direitos iguais aos dos homens. É uma bobagem. Inclusive, mulher querer reivindicar direito igual ao homem. Não, é que daqui a pouquinho se homem é homem, fortalece. Mulher. Os dois se completam, mas um não, é um outro. É que se o dia da mulher teve um propósito do fortalecimento feminino perante ao masculino, daqui a pouco vai inverter os valores, nós vamos precisar desse dia. E aí o dia vai ser importante pra chegar à mesma importância da mulher. Pelo andar da carruagem, em seguidinho esse dia já vai ser. O que eu acho é que um dia as mulheres vão dominar o mundo e aí esse dia vai ser o nosso único dia. Esse dia vai celebrar. E aí vai ser importante. Que a gente vai poder lavar louça. Vamos queimar as cuecas em praça pública. As mulheres queimaram as cuecas, muita gente já tá queimando, né? Anda queimando as cuecas. Pior é quando bota as cuecas no guidão dos carros. Na direção do carro dos parceiros. Mas data que não tem presente pra dar ou receber não vale nada. É verdade. É verdade, gente. É, o presente é tudo. Data só serve pra movimentar comércio. Claro. Presente é tudo na vida. Ah, eu já ganhei meu presentinho no Dia do Homem hoje. Uou! O cara ganha presente no Natal, no Dia da Criança. No dia dos pais, dia da mãe, namorado. Dia do namorado. Aniversário. E falta um Páscoa. Páscoa, isso aí. É, tem casais que se presenteiam no seu dia de comemorar aniversário de namoro ou casamento. Mas esse eu sempre me esqueço. Qual é o dia? Legal, né? Posso fazer uma pesquisa? Melhor é não ter um. Qual é o dia, Feta? Do quê? Teu e o da Rodaica? Não, mas a gente não é casado. Mas o dia, primeiro dia que vocês conheceram. Dia do beijo, primeiro beijo. Namoro, só. Eu sei esse dia, o Alexandre não sabe. Perdeu! O que coloca a Rodaica numa vantagem impressionante, porque ela pode dizer qualquer dia. Se eu dissesse, eu sei o dia, ela não sabe, eu tava na vantagem, mas ela saiu na frente, entendeu? Então, o importante é ser esperto. Por isso que é importante esse dia do homem aí, ó. Eu só, 18 de setembro, até eu sabia. Não sabia nada. 18 de setembro? Qual é o teu? Qual é o teu? Quase 20 de setembro. Qual é o teu? Dia do quê? Com a tua namorada. Com a tua atual namorada. Não fala da minha vida particular. Ah, uma outra coisa, Piangas, que aconteceu. Além de ter morrido o Itamar Franco, do River Plate ser rebaixado para a segunda divisão. O Itamar Franco do River Plate morreu? Não, só o Itamar. Os dois morreram, né? Itamar Franco e o River, ambos para a segunda divisão. E o Potter tá namorando. E vai casar. Tá namorando firme e vai casar. Anunciou casamento para até o fim do ano. Muito legal. Antes de eu sair de férias, o Avaí não tinha ganhado nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Continua. Empatou duas. 30 dias depois. Bom, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. A população de Porto Alegre é a que menos cresceu entre as 9 principais regiões metropolitanas do Brasil. Enquanto núcleos como São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram aumento demográfico de 1% ao ano na última década, a capital gaúcha cresceu apenas 0,4%. Isso é bom. Mas a gente tenta se reproduzir e não consegue. Não tem como. Assim não dá, né, Gauchão? É verdade. É que não tem como, só se mudar o corpo humano. A jornalista da Rede Globo, a Renata Ceribelli, participa neste sábado, amanhã, da caminhada Medida Certa, na Beira-Mar Norte, aqui em Floripa. Nos últimos 3 meses, ela e o colega Zeca Camargo enfrentaram o desafio de emagrecer de maneira saudável no programa Fantástico. E agora os dois estão visitando 11 capitais brasileiras. Na ilha, a jornalista vai percorrer 4 quilômetros da pista da Beira-Mar Norte, ali onde tu arregou, Potter. Tá, não, ali não, onde tu arregou. O Keniano. Ali onde o Keniano arrega. O Keniano falou que ia correr até o hotel e voltar, e isso que ele fez. Certo, tá bem. Então, o principal ponto da caminhada da cidade, que é a Beira-Mar Norte ali. A caminhada começa às 8h30 da manhã, no Trapiche. E o evento é aberto ao público. No Trapiche. Deve contar com a presença de aproximadamente 2.500 pessoas. Legal. Muito legal. A Renata é uma querida. É mesmo? Puder ir lá o ver Zeca ela, também é uma querida. O Zeca também é muito querido. Eu conheci ela e tudo mais, ela é uma guria muito legal. Tem jeito de ser mesmo. Muito legal. Parece ser. Mas o Fantástico continua chato e sem audiência. Domingo à noite ainda, pois é domingo à noite. Chato e sem audiência. Olha, fica por tua conta, Pia. Cada um com as suas coisinhas. Tem muito, né? Tem audiência? Muita, muita audiência. Pô, Fantástico, show da vida. Quantos anos, né? É verdade. É, ainda segunda-feira é o assunto. Ainda é? É, viu no Fantástico ontem e tal. Pra algumas pessoas. Olha, faz tempo que alguém não me diz, viu no Fantástico? Olha, um monte de mas é que tu convive com as pessoas meio estranhas. Olha, agora assim, ó, tu viu o Fantástico? Não, os amigos do Pedro falam assim, cara, tu viu no Formen ontem? A Receita Federal liberou hoje o pagamento do segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2011. Também foram depositadas no banco restituições de lotes residuais de 2010, 9 e 8. É hoje! Para saber se você foi incluído nos lotes, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 146. A página da Receita na internet, qual é, Amaral? É receita.fazenda.gov. Boa, Amaral! Último filme da saga de Harry Potter lota cinema e emociona fãs na grande Florianópolis. Nossa. Relíquias da Morte Parte 2 mostra o duelo final entre o Bruxito e o Lorde Voldemort. Voldemort! O longa, que traz a história do último livro, dividido em dois filmes, encerra a sequência de adaptações da saga criada pela Rowling, que chegou aos cinemas em 2001 com o Potter e a Pedra Filosofal. Como é que tu te sente, Potter? Triste. Com o fim? Triste com o fim. Mas chegava o Potter ou Voldemort? Voldemort. Ah, é o Voldemort. Quem será que ganha? Chegava Voldemort. Mas a parte dizem que é demais o filme, né? E dizem que é o melhor filme de toda a série. Eu estava em Nova York no dia da estreia. E aí, viu o filme? Viu o filme? Vi os caras lá no Lincoln Center. Lá. Os caras lá. É, os famosos lá no Lincoln Center entrando pra premiere. Foi na semana passada. É, agora sim. O Potter é parecido mesmo com o Potter ou não? Agora não mais, né? Não mais. É que agora aquele Potter cresceu, né? Cresceu. Esse aqui não. Esse aqui fica sempre assim. Esse aqui nesse estacionou, tamanho, né? É porque a minha filha é fanática pelo Potter. Ah, né? Eu comprei a varinha. Um monte de guriazinha fanática pelo Potter. Comprei a roupa, comprei o Lego do Harry Potter. Ah, legal. Barato. E fui no museu do Harry Potter lá, que tem todos os quartos e roupas e negócio pra o cara tocar. Eu sofro de uma síndrome que eu nunca sei quando tu tá tirando uma onda da cara das pessoas ou se tu tá sendo verdadeiro. Aí eu fico olhando pra ele tentando assim reconhecer algum traço, entendeu? Mas é que a atuação dele é sempre tão perfeita que tu não sabe mais pra onde é que tá indo. É uma coisa sem boy e sem rumo. Mas a coisa boa desse último filme é que você vai poder finalmente... Você vai finalmente poder descobrir o Rio. Final da saga do Harry Potter. Ou então você poderia ter lido o livro há 6 anos atrás, analfabeto. Mas muita gente fez isso. A maioria dos fãs fizeram isso. E o Radcliffe, que é o nome dele, né? Daniel Radcliffe. Assumiu que era alcoólatra, né? E que ele passou por maus bocados porque ele era o Harry Potter durante os últimos 10 anos. E ele saía das festas completamente bêbado e fugindo de paparazzi. E sem a varinha, né? Ia porque na vida real não carreira, funciona. Quantos anos tem ele hoje? Acho que uns 23, 24. E ele assumiu que no meio desse sucesso todo ele se entregou pra bira. Começou com 13. Imagina os paparazzi encontrando o Harry Potter bêbado, cara. Ia ser a foto mais caindo, imagina. E aí ele se deu por conta do risco que ele tava correndo. Matei e na balada do pretinho, Harry. O se Potter. Limpar. Mas bêbado. Não bêbado, né? O Potter bêbado continua na balada. Você quer ver o Potter bêbado? Eram estes os destaques comentados do Clique RBS. O Potter vai enfiar aqui na sequência uma coisa que tem a ver. O Marcelo tá tem Marcelo volta. Hoje? Claro! Mas já tem Marcelo? Ah, não! Então é segunda-feira apenas! Então já era! Boa coisa! coisa feliz, cara. E aí, Marcelo? Como é que foi o documentário, Marcelo? Um documentário importantíssimo que eu gravei. É, eu imagino. Sobre o que que era o documentário? A violência no mundo. Violência ao redor do mundo. O Marcelino é que sabe. Era a morte do Bin Laden. Exatamente. Ah, é. Não, não tinha nada a ver com a morte do Bin Laden. Não foi atrás do Bin Laden. Não fui atrás do Bin Laden. Sangue o nome do documentário. Sangue, exatamente. Boa, sangue pelo mundo, né? Sangue pelo mundo. É igual sangue Júnior. O sangue é vermelho no mundo. Sangue Júnior. Tirando na Inglaterra que o sangue é azul. Ah, lá é azul. É azul, sangue de rainha, né? Lá na Inglaterra é outra coisa, né? O pessoal é do Grêmio lá. E uma mulher de 37 anos foi presa acusada de atirar com uma pistola de pressão no seu marido. Ah! Quem aqui, né, amigo? Quem aqui nunca atirou na sua mulher, né? Minha pressão, né? Nunca deu pressão na mulher, né, amigo? Tem que dar pressão na mulher hoje? Vou te dar muita pressão. Assim, assim. O homem estava na casa de um amigo quando a mulher Darlene... Ah, Darlene? Entrou na casa e disparou com pistola de pressão na nuca dele. A Darlene não é a protagonista da novela das oito agora, Rodaquinha? A Darlene é do dinossauro. Era a Débora Seco em outra novela. Ah, é a Débora Seco em outra novela. Mas é o mesmo papel. Arma gostosa. O pior de tudo é que a arma pertencia ao filho do casal. Caraca, mano. Não pode pai trauma, mexer na né? coisa do trauma. Não, cara, pode, isso é um perigo. Pode. Uma vez eu tava em Alegrete com uma arma de pressão, tava eu, o Pauleta e o Xeneca. E o Pauleta. Mais pro Xeneca. Meu Deus, o Xeneca, e aí nós tava brincando de tacobol. E aí o Yun mexendo com a arminha de pressão, né? O zagueiro do Corinthians agora, recentemente, né? Tacobol? Se chama tacobol, zagueiro do Corinthians? E aí o Pauleta acertou uma o Xeneca acertou uma. O chumbinho na cabeça do Xeneca e ficou. Ficou o chuminho ali. É. Ele não entrou pro cérebro, mas ficou ali. Acertou na Xeneca. Não, na cabeça. Ah, na cabeça. Quase, então. Cara, que fim deu o Pauleta e o Xeneca, cara. Olha, agora, tem informação agora bateu saudade. Atenção, Pauleta. De qualquer forma, manda um beijo pro Xeneca. Um beijo pros dois. Isso era 89. Tá bem. Marcelo, era isso ou não? Um homem ficou nervoso após não poder fumar um cigarro eletrônico num avião. É verdade. É muito nervosismo, né, Paulo? Santana? Eu fiquei um pouco nervoso, ó. Passageiro jogou amendoim na cara da aeromoça. Que isso? Isso, era o que Santana. Tinha pra jogar. Chamou de elefante a aeromoça. Chamou de elefante, jogou na cara dela. Mas fiz uma coluna em homenagem. E vocês verão o final na coluna. Homenagem a quem? Quem faz os gestinhos. Canta a faixa amarela aí, canta. Oh, não, é o Marcelo não, agora. Não sabe, parabéns. Não sabe, né? Parabéns para o dia do homem. Era esse. Canta parabéns a você então. Parabéns pra você. Capricha. Nesta data querida. Muitas felicidades. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Porque eu não desejo muitos anos de vida. Isso é bom. Que isso, cara. Potter, tu vai ler o recadinho da produção aí ou quer que eu leia? Quero que tu leia. O Potter recebe o material da produção e tem um recadinho da produção. O filme estreou hoje. Lê essa merda, filho da puta. É a intimidade do programa, né, cara? É muito legal. Não é intimidade. Ou tuitar. Pra mostrar como é verdade isso aqui. Se o Harry Potter fosse brasileiro, o Lúcio Malfoy seria a nova loira do Tchan. É o loirinho, aquele inimiguinho dele. Sim, seria a loira. A Murta, que geme... Que é a cara a do Duker do Grêmio. Murta. É. O Duker do Grêmio é igual o é Draco verdade. Malfoy. É, mas algumas pessoas não conhecem. Toda muda geme, cara. Não é só... Não, assim. A Murta. Ah, a Murta. Murta. Não é Marta, é Murta. A Murta que geme seria a Joelma do Calypso. É. Mel, Bel. O quadribol seria narrado por quem? Ei, amigos da Rede Bruxa! Falamos ao vivo! É, hora de repensar para o futebol curtir brasileiro. Todas as suas emoções. Hora de repensar. Eu joguei quadribol. Jogou quadribol? No museu tem um lugar pra tu jogar quadribol. Assim. Mas no ar, assim? Sem gravidade? Não, com gravidade, com pé gravidade. No chão. O que, que é quadribol? É o jogo do Harry Potter. Não pode perguntar isso, cara. Não, eu não sei. Os fãs vão ficar muito bravos. Mas eu não vi nenhum filme. É o joguinho, é o joguinho que eles jogam voando na vassourinha. É. Ah, pode crer. Ah, tá. Já vi. Essa cena é clássica. Certo. A banda preferida do Lord Voldemort seria Inimigos da HP. Voldemort. Seria um sucesso o Harry Potter e o cálice de vodka. Se o Harry Potter fosse brasileiro, né? A cabana do Hagrid, ou Hagrid? Hagrid. Participaria do Lardo Cilardo, Luciano Huck. Esse é ruim, né? O Rony se chamaria Rony Sclaidson Wesley da Silva. E teria entrado na escola de Hogwarts pelo ProUni. Harry teria sido vendido aos 14 anos para um clube de quadribol espanhol. A Ana Maria Braga ensinaria poções, o Harry teria comprado a capa de invisibilidade no Mercado Livre, Tiririca seria ministro da magia, meu Deus. A escola de Howard estaria em greve, o Harry teria que pagar o IPVA da vassoura, né? E também o seguro da vassoura, que teria roubado, né? E o pedágio, né? É. E ele subiria na vassoura e gritaria: é nós que voa, bruxão. Quem mandou foi o Renato Finger de Tapera, Rio Grande do Sul. Muito bem, aí, Cajezinho. Três bêbados. Opa! Opa! Três bêbados se encontram e começam a se questionar pra onde vai a pinga depois que eles tomam. Vai. Um sem pensar muito diz: ai, eu acho que a minha pinga vai pros pés. Pros pés, mano. Porque meus pés sempre ficam inchados. É, coisa bem bom, é, os pés. Aí inchados. O outro diz: olha, a minha vai pra cabeça. Pra cabeça? Porque parece que vai explodir minha cabeça. É ruim, é, Cachê. E o terceiro, sem pestanejar, diz: a minha vai pra bunda. Por que pra bunda? É que quando me vê lá da esquina, a mulher já grita: lá vem aquele filho de uma égua com o rabo cheio de pinga de novo. Ai, ô Marcos Pianja, estou com saudade de ouvir tua voz, Marcos. Também, cara. Fala aí, cara. Eu fala aí. Com saudade de ouvir a minha voz, só ouvi a voz da minha mulher, pô. E falam, né, cara? Pô, tem assunto pra tudo, de manhã falam, cedo, né? Já. Ai, como tá bom esse café da manhã, né? Ai, maravilhoso. Olha esse queijinho. Ai, esse queijo é maravilhoso. Olha só, tu abre. E ainda mais com o humor que o Pianja acorda, né? Saltitante. Sim. É, parece um viadinho de saltita de felicidade. Mal. Mas tu sabe, Pianja, que as mulheres e os médicos são os únicos que sabem quanto a mentira é necessária pra fazer a felicidade do homem. Baita frase! Somente as mulheres e os médicos. Só eu grito agora. E sabe que quando Deus criou o mundo, ele prometeu pras mulheres que todos os maridos, bons e ideais, poderiam ser encontrados em qualquer canto da Terra. E fez a Terra redonda. E então fez redonda a Terra. E aí, patrola? Internet pode causar divórcio de casais. Claro, né? 15% das mulheres que se separaram dos seus maridos por motivos comportamentais alegaram que os parceiros colocam jogos de computador e internet em primeiro lugar. Ah, eu pensei que era outra coisa. Que fosse outra coisa. A internet manteria os parceiros isolados. Muitos casais passam horas no Facebook ou em seus laptops sem ao menos olhar para o companheiro. Claro. Só o Facebook é citado como motivo em cada 5 divórcios, segundo advogados. Cada 5 divórcios, o motivo é o Facebook. É muita coisa. Tipo Elanos e a Nive Stelmans. É verdade. É. Tipo, não, melhor agora da Suzana Werner e do Júlio César. Júlio César mandou ela sair. Mas eles não sabe separaram o que aconteceu? Por enquanto, né? Não, mas o que aconteceu foi o seguinte, a Suzana Werner colocou no Twitter dela: nunca vi o Júlio falhar deste jeito. A zica tá braba. Que isso? Um troço assim. Baita mulher, né? E aí no dia seguinte, entrevistado, o Júlio César mandou ela sair da rede social. Não, na noite mesmo. Ela saiu do Twitter. Assim que tem que ser. Ela apagou o tweet. Só. Ela só apagou. Ela disse que estava largando a conta dela no Twitter. Ela disse que estava bêbada. No Twitter. Isso mostra a incapacidade. Ela afirmou que estava bêbada. Ele é um incapaz, coitado, né? Ele é um incapaz. A interpretação de texto também atinge o Júlio César agora vi, né? Mas quem mandou... Como as pessoas interpretam mal os textos. Mas não foi a Suzana, é o Pedro Bial que pegou o celular dela. Pode esquecer. Eu já vejo esse tweet com ela enaltecendo o marido. Nunca viu o cara falhar desse jeito? O azar tá ali, instalado no negócio. Porque não, mas, se depender, eu não posso falar nada. Tu faz um tweet assim, nunca viu o Fetter errar tanto no pretinho. É, imagina só. A zica tá brava, imagina que não, legal. Mas o problema é que tem uma discussão se foi falha ou não. E ela botou no segundo gol que os caras estavam achando que, não foi um frango, não sei o quê, sabe? Que o primeiro foi muito frango. É que assim, ó, as pessoas... ela queria ele dentro do quarto, tá lá, mano. Não, acho que não. Ela. Jason, né? Jason. Não, eu acho que ela tava primeiro colocando a opinião dela, cada pessoa tem a sua, ela acha que o cara falhou. E ela disse que nunca viu o marido falhar desse jeito. Ou seja, ela sempre viu ele jogando bem. E aí ela disse que a zica tava solta, ou seja, tá azarado o negócio, entendeu? Porque ele não costuma jogar dessa forma. Então o azar que tá ali no time atingiu o cara também. Eu interpreto dessa forma. Vamos mudar assim de lado. Vamos ver se um dia ele tá olhando uma novela e aí ela tá mal, interpretando mal. Não, ele não deixa ela fazer novela, não. Ela nem é atriz. É mesmo? Demais, Júlio César. Júlio César, esse é o cara. Eu ia pedir pro Vitor ir pro gol da seleção, motivo não pelo quero qual mais. Ela apagou o tweet, vai largar a rede social e tudo mas mais. É que vamos combinar, né? O cara é o Júlio César, né, cara? Porra, goleiro da seleção, goleiro da Inter de Milão, né, cara? Infelizmente, pra alguns casais, a profissão de um é determinante no casamento. E se o outro não abre mão, não existe o casamento. O cara que é jogador de futebol, ele tem que namorar com uma mulher que não tenha uma profissão, senão o casamento não acontece. Porque o cara vive se mudando, né? O cara tem os compromissos profissionais que impedem ele de ficar perto dos filhos, da família. Se a mulher não assumir isso, não pode ter esse casamento. É verdade. Só que do contrário, quase não acontece, porque é muito difícil o homem ocupar esse papel mais submisso, visto pela sociedade, entendeu? Não acontece porque as mulheres não se destacam, assim, eu adoraria. Também pelo preconceito que existe. Eu adoraria ter uma mulher me sustentando e me viajando, me levando por todos os lugares do mundo e me proibindo de usar Twitter. Eu adoraria. É o teu ponto de vista. Talvez ela tenha uma vida isolada, com poucos amigos, tendo que ter a responsabilidade toda da casa e não podendo fazer as coisas que gostaria. Tadinha dela. Não é uma coitada, pelo contrário. Ela deve curtir a relação e tá com cara, mas ela teve que ceder muita coisa. Bom, mas eu te interrompi aí pra falar do Júlio César. Não, era isso. Dizia aqui que outra pesquisa online descobriu que o celular também é outro causador de separações uma vez em cada 8 divórcios. O homem e a mulher não são principais motivos pra separação. São o que eles fazem, né? A principal causa do divórcio é o casamento. Começa já aí. Tem gente que se divorcia antes de casar. Agora pensa comigo, cara. Quantos divórcios tem? Qual a porcentagem? Sei lá, 40%. Aumentou bastante o último ano. 50% ou 40% dos casamentos acabam em divórcio, separação? Talvez mais. Talvez 60%. 45%, lembra? Se 45% dos aviões fossem levantar e caíssem. Tu voaria? Não funciona. O avião não funciona, então. Se 45% das televisões que tu comprasse viessem estragadas, as pessoas iam tomar atitudes, entendeu? E não comprar o governo TV. Ia tomar uma atitude a proibir, não pode mais. Ah, mas é tão mais diferente essa comparação, não tem nada a ver. É totalmente igual, não funciona a parada e o governo não faz nada. Ninguém faz nada. Cadê o Lula? Cadê a Dilma? Lula? Tu quer que a Dilma resolva o casamento das pessoas? Tem que proibir o casamento. Não pode mais casar. Não dá certo, 45% das coisas, não dá certo. Agora uma coisa é verdadeira. Uma relação entre dois seres humanos é uma relação enquanto estes dois seres humanos estão vivendo cada um no seu canto, convivendo, ok, indo a festas, indo a restaurantes, indo viajar, sendo feliz, cada um no seu canto. É um tipo de relacionamento. Aí tu pega estes dois mesmos seres humanos e coloca num cárcere privado. Ou seja, vão morar juntos os dois. Ou bota durante 30 dias. Vão morar juntos os dois e aí vão passar a dividir contas. Vão passar a dividir angústia, vão passar a viver seus momentos individuais ruins juntos, entendeu? Então é o casamento, o fato de tu morar junto requer muita tolerância, muita paciência, e óbvio que o ingrediente principal que vem antes de tudo isso é o amor, é a paixão, sexo, é a vontade de um pelo outro e tal, mas que é complicado, o casamento é complicado, o cara tem que ser muito ninja, tolerante, tem que ser complicado, rico. Então fica a dica, seja tolerante no casamento. Rico. Seja tolerante. Eu acho que tem que ser um pouquinho superficial, né? Tem que ser um pouquinho estúpido, né? Talvez, é verdade. Não se aprofundar nas questões. Muito. É verdade. Ou o homem, eu vou falar o segredo do casamento. Não posso se levar muito a sério. Pessoal, eu vou falar o segredo do casamento. Agora deu insight. Casamento pelo Potter. Deu insight agora. Qual é o insight? Quantos casamentos tu já... Eu já namorei na minha vida, eu tenho 32 anos de idade, já namorei durante 10 anos da minha vida. 10 anos eu tive uma pessoa ao meu lado. Saber mentir. Meu Deus. Cara, mas a gente faz uma construção toda legalzinha. A mulher tem que saber mentir e o homem tem que saber mentir. Desgraçado diz que tem que saber mentir. Essa é a verdade. Aliás, os relacionamentos humanos, não teve um filme que um cara foi sincero durante um mês? Um livro. Um livro. E se estrepou, aqui, né? Ele se estrepou, ele só se fudeu. Desculpa. Oi. Só se ferrou. Escapou. Só se ferrou porque ele foi totalmente sincero com tudo. Colega de trabalho, tudo. Só sincero, pô, acaba por essa ótica eu tô. Mas eu é que isso aí é inerente, isso aí não é do casamento, isso aí é da vida. Humano, tu mente o tempo inteiro, pai. Quantas vezes tu mente pra mim por dia? Eu nem sou casada contigo. Caiu minha pauta. A infraero tá complicando. É. Então, assim, com tudo que vocês falam aqui da infraero, é impossível falar. A infraero não tá muito legal. Um beijo lá pra Natalia. Eu acho que o segredo do casamento é o seguinte: fique casado enquanto durar o casamento. É isso aí. Não insista no que não existe mais. Mas... casamento não foi feito pra durar a vida inteira. Casamento foi feito pra durar enquanto as pessoas estão felizes. Terminou a felicidade, acabou o casamento. Os jogos de interesse. Você fala que... Mas essa é a dica, mas não se apega a isso. O jogo de interesse dura até a nova paixão. Não tem mulher correndo atrás de homem quando ela tá apaixonada por um novo e vice-versa. Como é? Quando a pessoa se separa e se apaixona por outro, ela para de incomodar o ex, não, entendeu? Não, primeiro a pessoa se apaixona por outro, depois ela se separa. Não, isso é o homem. É o homem. Acha assim. A mulher não gosta de perder tanto tempo. Tira, por favor, aquela guitarra do Guitar Hero de perto da rodada, que ela vai acabar na minha cabeça. Mas isso é do homem. O homem espera. O homem é mais comodista. Eu tá não aí me o piano. Separo com preguiça. Tá aí, ó. É preguiça. Mas eu cuido pra ti dos papéis. Muito e sabe quando é que vai se separar uma pessoa assim? Quando se apaixonar e a outra mulher fizer pressão. Aí se separa, entendeu? Ou seja, a mulher decide já, tudo. A Rodaica resumiu. A questão decide. É que como não tem nenhuma mulher, outra, querendo ficar comigo, eu fico aqui, quer ficar comigo e deu. E aí a nova que já tá provocando o fim do casamento atual dele já se separou do cara. Lá pra resolver a vida. Mas é burrice em dupla. É burrice duplo, cara, sair do casamento e entrar todo felizinho no outro casamento. Todos fazem isso, Potter, bem-vindo ao mundo. Não, mas é assim, sim, o homem se separa assim. Por causa de outra mulher, claro. A mulher se separa porque não aguenta mais. Porque não aguenta um homem. O homem se separa por causa de outra mulher, aí quer ficar com outra mulher, vai tá procurando a ex-mulher na nova. Isso faz do homem assim o quê? Vai. Um burro. Por isso que eu só quero ver televisão e jogar videogame. Tá, isso aí. Ok, as coisas estão nos seus devidos lugares, vamos classificados tocar. Do Pretinho, intercâmbio inteligente na Egali Intercâmbio, acesse egali.com.br. É clá, classificados do Pretinho. Cara, olha isso aqui que o cara tá vendendo. Meu nome é Henry, sou de Joinville e com grande dor no coração, estou vendendo a minha caravan. Aí quem tem 19 anos vai dizer, que é caravan? O que é caravan? Mas preciso comprar um carro menor e mais novo pra minha esposa. O carro tá 100% original, com os documentos em dia. É uma verdadeira relíquia. É uma caravan Comodoro, ano 87, motor 4.1, 6 cilindros a álcool. É preta. Ideal pra galera do Pretinho e carro fúnebre também, né? O Rabecão. Já vi muita cara. Vamos carro fúnebre. É verdade. Sim, caravan ambulância. Motor, lataria, estofamento em perfeito estado. Vai te acostumando, velho. Ensina-me a viver, lembra do filme? Claro. É, com o manual do proprietário, inclusive. Olha isso, velho. Ideal para colecionadores. O cara tá pedindo R$13.500. E o e-mail é caravanpreta@gmail.com. Que delícia. Pô, só de me lembrar, de olhar, de fechar os olhos e imaginar uma caravan, dá uma saudade da infância. Caravan, né, Station Wagon, né? Pros mais novos. Isso, né, então. Isso mesmo. Chamar uma caravan de Station Wagon. Mas é. Equivalente. É verdade. O que poderia ser a caravan? Né? O que a caravan é? Chevrolet, né? É. Qual seria então hoje? A Blazer? Opala. Não. Não, a Blazer é uma SUV. É uma caminhonete, né? É uma SUV. Eles não têm. Não tem. Ah, vou usar o Volkswagen, tá? É a Paraty, entendeu? Não, acho que não. É, eu acho que a Paraty era a variante. A Quantum? É, a quanto? É, também? É, SW, é o Palio Weekend. É, Palio Weekend. A 307 SW? Por aí. É essa aí, SW. A Station Wagon. É a Station Wagon, é isso aí. CG 150? Isso, isso. É cedinho. Mais uma aqui, vendo apartamento de 2 quartos e 2 banheiros na Venâncio Aires, Cidade Baixa, Porto Alegre. Imóvel arejado. Perfeito pra um casal, perfeito pra um casal. 2 quartos, 2 banheiros. É verdade, cara. É verdade, Amaral. Ah, é verdade. Perfeito. 2 quartos e 2 banheiros, imóvel arejado com ótima localização a 1 quadra da Redenção. Prédio com salão de festas e muito bem cuidado. R$180 mil. Condomínio, 125 pilas. IPTU pago. Aceito propostas. apcidadebaixa@hotmail.com. apcidadebaixa@hotmail.com. 23 minutos para as 2 da tarde. Ih, cara. Olha a carinha dele. Não, cara. Bem, querido. Que momento, cara. Como é que tu tá? Quanto é que tava aquele apartamentozinho ali? 180 mil. 180 mil? 180 mil, Almir. 2 quartos? 2 quartos e 2 banheiros. Tá muito caro apartamento, né, Greg? Não, não, não, mas deve ter também sala, cozinha, área de serviço. Localização, né? 2 banheiros e 2 quartos. Não é só 2 banheiros e 2 quartos, não. Eu ia comer em cima da cama daí. Ou lavar na privada. Ver televisão. Debaixo do chuveiro. Coisa horrível, né? Não, a pessoa não pensa, né, Guilherme? E aí, Almir, como é que tá nos nossos negócios, Almir? Deu uma paradinha nos nossos negócios. Não, eu fiquei tocando, pô. Tocando aonde? Tô em Floripa. Lá, tá, é mesmo? Tô em Floripa tocando nossos negócios, pô. Então tamo... Claro que tô. Não achasse que eu tava onde, ó. Sei lá, cara, tu sumiu. É, sumiu. Desapareceu, nunca mais ouvi falar. Quem sumiu foi tu. Eu não, cara. Não pagasse mais nada. Como não, cara? Passei 1 mês sem receber um negócio teu. Mas, cara, mas eu... Dinheiro, não estás ganhando dinheiro aqui agora. Não, agora cara. A RBS não te paga mais. Paga, claro. Não vai mais pagar nossos negócios. É, vamos conversar sobre isso depois. É, como é que tá aí os nossos desclassificados? Vamos acabar com as quedas de avião, querido. Olha, é mesmo? É. Não vai mais cair avião. Aí é bonito. Coisa bonita, né? É. Eu acho isso também. Sempre pensei em viajar. Sempre pensei em viajar, nunca Floripa fui. Fez bem, que tá bem. Voltou mais na minha vida. Fez bem, Floripa te fez bem. Voltou mais na Sempre pensei em viajar, nunca viajei. Sabe por quê? Porque cai avião. Medo de cair avião. O dia que não cair mais avião, daí eu viajo. Aí tu viaja, eu vou junto. Dia que ficar assim uns 100 anos sem cair avião, aí eu viajo. Aham. E aí, como é que faz? Qual é a solução? A solução é só impedir que o avião decole. Tá. Vamos. Vai pela estrada o avião. Vai pela estrada, exatamente. A 1000 por hora. Uma pista que vai direto, Floripa, Porto Alegre, sabe quantas horas? Quantas? 4. 7 horas. 7 horas. Porque para no japonês. Ah, ele é japonês. Você faz uma comida melhor do que ficar em cima comendo barrinha de cereal. Tem a paradinha ali. E é claro, todo o conforto e apertamento de um avião. É demais. Que não tem preço você voar com as perninhas bem grudadinhas, né? Ainda ganhar uma barrinha de cereal. Uma barrinha de cereal, um guardanapo pra secar as lágrimas. Não tem nada melhor. Então é isso, vai atravessando 7 horas de viagem, vai ser voo inaugural. Pela Brioi. Pela Brioi, tá sujeito. Tá sujeito e Fortunato. Vão inaugurar. Você está indo hoje à noite para Florianópolis. Esse eu acho que eles vão. Eles já foram para Portugal e tal. Então, agora vão procurar. Foi inaugural da Mirketing Airlines. Ah, o Mirketing Airlines. Tem alguns jornalistas convidados? Não, vamos convidar. O André Machado, da Rádio Gaúcha. O André Machado vive bons furos. Paulo Brito, não vai, Paulo Brito? Sempre dando bons furos, André Machado. Paulo Brito, ele é o cara do furo, né? André Machado, o cara do furo. Querido André Machado. Um abraço, querido André Machado. Paulo Brito também vai. Maurício Saraiva. O Maurício Saraiva vai falando a viagem toda. Vai comentando, né? Vai comentando. Aí vai rápido, passa rápido. Passa rápido, exatamente. Temporando a balada do Pretinho, assim. Tem até entretenimento. É o Maurício Saraiva trocando ideia. É muita terra. Show de intervalo, a gente volta em seguida. Estás muito bem, viu? Muito obrigado, Almir. Passasse esse mês aí malhando, pelo jeito. É, a vida é malhar, né? Faltou o e-mail de contato. Tá magro e forte. Obrigado, Almir. É mesmo, parado. Faltou o e-mail. E o e-mail? É o site, né, querido? Qual é o site? Almir Tim Mania. Voltamos com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Doutor Alceu! É papa mesmo! Vamos falar de futebol aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Manda aí, doutor Alceu! seu? E o Inter, doutor Pepe? O Inter jogou uma baita partida de futebol, mas infelizmente tomou um golzinho do Corinthians. Perdeu de novo, doutor Pepe. É, cara, eu fiquei impressionado com aquele time do Corinthians, hein, cara? Olha, o Tite arrumou direitinho o time, né, Paulo Brito? É verdade, é bom. O Tite já um timezinho bem direitinho, sem que joga estrela, de bola, né, cara? Olha a diferença que o Alex faz no time. Ex-Inter. Ah, o cara foi pro Corinthians. Foi. Saiu do país e agora voltou pro Corinthians. Aquele que fala fininho. Isso, ele exatamente. Mesmo. O que faltou, Dale? Faltou fazer o gol, né, cara? Só isso, cara, não tem pra como falar. Como é que tá no vestiário? Tudo na paz, cara, tudo na paz. E o D'Alessandro que abraçou o Tite, fizeram as pazes, que falar, cena lá, bonita. É verdade, eu quase apanhei uma vez pro Tite no vestiário. Ah, não podia falar isso, né? Não podia. Interno, né? Mas eu fiz as pazes, né, cara? Tá tudo bem agora. Não, mas teve roubo, o Corinthians foi beneficiado. Não, o juiz é ruim mesmo, só uma fotinho ali, o juiz é ruim. D'Alessandro foi empurrado pelo árbitro da partida. Pois é, cara, isso aí que é impressionante. O juiz empurrou... Não, foi o Bandeirinha. Foi o Bandeirinha? O Bratz, aquele... Não, não foi o Bratz. Que empurrada, o cara é duas vezes o D'Alessandro. Mas isso aí fica dentro do campo, cara. É um gringo... Cara. Tá falando cara agora? Ele que tá falando cara. Sempre falei, cara. Quem falou? Mas fica dentro do campo. Dá pra ver, né? Dá pra ver que fica no campo? Dá pra ver. Tu é bem tranquilinho, Na entrevista, ele fica olhando pro repórter com uma cara de louco, assim, né? Assim. É verdade. É a Débora de Oliveira que sabe bem. O Brito. É verdade. Olha a Débora de Oliveira a informação. Foi 1-0 pro Corinthians, jogo ontem, Brito. Olha a informação na ponta da língua, Débora de Oliveira. É boa essa Débora de Oliveira. Que mais, doutor Alceu? Era isso, doutor Peter. Fim de semana tem a Copa América. Tá bem, doutor Alceu. E o que mais que tem? Depois falamos às 6:30. Ah, depois falamos às 6:30. Tá bem, doutor Alceu. Muito obrigado. De nada, vamos dar uma giradinha por aí. Quem é que tá aí? Fazer as cantadinhas. Fala, Geiso! Tentadinha do G daqui, sexta-feira. Agora vamos tentar, né, meu? Agora foi. As meninas. Isso, agora foi. Agora foi. Vai chegar pra gatíssimas, muito gatíssimas, só. Escolhe a mais gatíssima da Night, tá? Olha pra mim, ela da assim, Night, meu. Ó, hein, ó, Geiso. Meu nome é Alface, tá? Mas pode chamar de Alfacim. Alfacim. Mel dela. Muito boa, Geiso! Gatíssimas, você é mais gostosa que o feijão da minha mãe. Sabor, hein? Dona Rose manda bem o feijão lá. O feijãozinho mulatinho é demais, né? Das boas. Gatíssimas, deve haver algum arco-íris por aqui, tá ligado? Por quê? Porque você é justamente o tesouro que eu procurar. Imagina só a guria ficar com o cara. Né, cara? Olha. O cara chega, fala isso, a guria assim... Vou ficar contigo. Beija. Agora eu vou pecar. Essa aqui, toda. Se beleza fosse um segundo só, você teria 24 horas. Nossa, boa, hein, pô? Uai, seus pés estão muito cansadinhos, gatíssimas. Não, por quê? Você tem andado muito dos meus sonhos, toda. Olha! São cantadinhas, todos. Quem mandou foi o Marcos Felipe. Ô, meu, e vem aí a Copa Coca-Cola. Se você é treinador ou responsável por um time de futebol infanto-juvenil de meninos ou meninas entre 13 e 15 anos, inscreva sua equipe e participe. Os times masculinos vão jogar em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias e os times femininos somente em Porto Alegre. Aproveite a oportunidade, o campeonato começa no dia 27 de agosto e vai até o dia 1º de outubro. E os vencedores vão disputar a fase nacional da Copa Coca-Cola com tudo pago. Você que é treinador ou representante de um time, não deixe a sua equipe fora dessa. As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho no site coca-cola.com.br. Inscreva agora mesmo o seu time e não esqueça de chamar a sua torcida. Copa Coca-Cola, porque aqui... torcida também ganha jogo. Tu vai inscrever teu time, Potter, das meninas? Claro que sim, né? É? Claro que sim. Potter é massagista. É representante, ele representa um time de meninas, né? O nome vai ser As Meninas. As Meninas. Original, bem bom, muito sensacional. As Meninas. Certo. Vai daí tu então, Potter, vai. Uma piada, vai! Piada do Potter! Apoio! Cantina Mamona Mia! Acho que não tava aberto ali. Meu Deus, não do tava, céu. Viu? Eu não sei quando é emergencial a coisa. E aí a loira chegou na emergência, já em trabalho de parto já. E aí correram com ela lá pra sala, né? Tudo mais. Depois da operação, né? Do ato ali, a enfermeira chega com a boa notícia. Parabéns! parabéns, você teve um menino! E aí a loira, ainda meio grog. Ó, o menino chorando, vai, menino chorando. É um avião isso, cara. E aí a loira ainda meio grog por causa da anestesia. Que ótimo! Qual é o nome dele? Del. Dedé. Oh. Sensacional, Dedé. Ai, Dedé. Vai, Cajé. Uma dica aí pra quem tá desempregado. Ex-joalheiro fica procurando metais e joias perdidos nas calçadas de Nova York. Uau. Um cara que eu dou Pianja, salada. Marcos Pianja. Cara desempregado não é fácil. Levantar dinheiro em uma área que você não conhece é difícil. Então, um bom conselho é investir em algo que você já conhece bem. E nisso, Rafa Stepanian, de 43 anos, acertou na mosca. Rafa era joalheiro em Nova York. Era. Ficou sem ter o que fazer, mas nem por isso deixou de ser joalheiro. Apenas mudou de foco. O cara pegou uma pinça e saiu colhendo pedaços de metais valiosos pelas ruas de Manhattan. E acredite, tá dando certo. Em 2 semanas ele já pegou mais de R$1.600. Mas ele contou o jornal. Pessoas deixam cair isso, meu Deus. Pedacinhos de metal, coisinhas. É que ele conhece, né? É, ele conhece. Aí então, ele sabe o que vale. É, e aí vende, né? Brinco, as coisinhas de brinco, esses negocinhos. Tarraxinha. Que é, tarraxinha. Elo, Didi. É, eu ouvi uma história bizarra, eu não sei se é real. Talvez vocês tenham ouvido já. Esses parques aí, na gringa, tem muito corvo, né? Corvo preto. Corvo. Abutres. Corvo preto, tá? E esses corvos, eles... Esses corvos. Esses corvos, eles são aficionados por coisas brilhantes. Então você deixa cair uma moeda, uma pulseira, uma tornozeleira, um colar. Ele vai lá e come. Ele vai lá e pega. E bota no ninho. Treinaram os corvos. Não, é porque corvo gosta de coisa que brilha. Pode ser um plástico, um espelho ou um metal. Brinde, o que acontece é que algumas pessoas vão atrás de ninho de corvo. E nos ninhos do corvo tem tesouros. É fácil chegar no ninho de corvo. $1 bilhão. É só subir o Alpe. É lá em cima do Alpe. Lá tem o tesouro. Lá no cume. Tá. É lá no cume da montanha. Pois o nosso amigo aqui, o Raf, contou ao jornal Daily Telegraph sobre a sua garimpada. Estou vivendo disso. Vou começar uma nova corrida do ouro nas ruas de Nova York. Ele tem que comprar um abutre pra ele. Rafa contou que as pessoas na pressa sempre deixam cair um pedacinho de brinco, colar ou relógio. Vou treinar uns abutres. Mas como é que é um pedaço de relógio caindo? É. Somando tudo que ele pega, dá uma boa grana. Uma pecinha, e aí ele só derreter. Ele disse. Tu imagina, né? Quantos milhões passam? Tem uma mulher no Rio de Janeiro que ela foi lá, foi o marido dela, naquele esquema. O marido teve que se mudar pro Rio de Janeiro, ela foi atrás, ela tinha um emprego em Porto Alegre, perdeu o emprego. E aí tava acompanhando o cara e aí uma amiga dela ia viajar e pediu pra ela cuidar o gato da amiga. Okay. E aí e o gato é muito, não tem como tu levar o gato pra tua casa, né? O gato não se adapta, vai querer se atirar, aquela coisa toda. E aí ela ia lá todo dia e tirava uma fotinho e mandava pra amiga dela, tava viajando, ó, teu gato tá assim. E aí uma senhora falou, eu tô indo viajar também, não tem como tu cuidar também no mesmo prédio da amiga dela. Aí tem como eu cuidar. Aí pegou e começou a cuidar também. Aí tá, ela pegou, cara, é um filão, né? Tem uma coisa aqui. E aí agora ela tá ganhando ela muito é cuidadora mais de dinheiro gato. E ela é cuidadora de gato. Sabe o que ela faz? Ela tira fotos e manda vídeos pra quem viaja. E aí continua na casa, né? O gatinho não... Ela vai só pra alimentar. Alimentar, cuidar, dar um pouquinho de carinho nele e tudo mais. Vai ali, mostra, vizinho e manda. Tá ganhando mais dinheiro que o marido dela. Ela faz um hotel de... Meio que, sei lá, com o nome disso aí, né? É, privado de gatinho. Só gatinho. Bonitinho. Quem mandou essa notícia aqui foi Fernando Matedi. É o que eu tô pensando em fazer. E ele manda aqui a última frase do Albert Einstein. O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Baita frase! Só eu grito agora. Tá bom, não. Grito pro Mr. P, né? É, mas eu vou te dizer uma coisa. Quem é esse Alberto aí? Eu vou contrapor a tua frase aqui, ó. Não, é minha, do Einstein. Não que seja. Mais vale ser desconhecido e reconhecido a ser conhecido e não reconhecido. Baita frase! Quem escreveu? Tiririca? Não, foi o Lucian Rodrigues Cardoso. O O Cardoso? Luciano. Não, mas a frase é sensacional, cara. Claro, sim, é, mais, é mais vale tu ser boa. Desconhecido e reconhecido do que ser conhecido e não reconhecido. É, baita frase! Que é o que acontece quando nós somos conhecidos, porém não reconhecidos. É verdade. E mais que isso, às vezes nem conhecido, que os caras chegam pra mim e falam: ah, manda abraço lá pro Porã, aquele colorado desgraçado. É verdade. Ah, o Pique é colorado, não. Potter é gremista, pô. Potter é gremista, pô. Manda abraço. E aí, Potter, beleza, Potter? Beleza. É muito difícil. Pergunta pra mim, tu é casada com o Fetter ou com o Potter? Bah. É. Se gerando com os dois. Aí tu tem que responder o que que tu acha. O que que tu faria no meu lugar? Da Potter, viu? Da Potter, essa aí pergunta. Ah, o Potter, o Potter. Ah, é. Nós temos no nosso nome, o nosso nome é muito parecido. Né? A primeira sílaba é pó e fé. Né? Como? O TT é pó. R é a mesma coisa. Na matéria. É pó e fé. Na matéria. É que vocês nós usam. Na matéria. Muita fé. Na de matéria, café, né? Pó de café. É. Isso. Na matéria da padaria, o cara. Ei, Fetter, não sei o quê. Eu fiquei olhando assim. Tá beleza. Ah, da matéria da padaria, te falaram isso? Falaram isso. É. Acontece. Mas acontece. Eu cheguei no posto que o cara assim, aí, meu, nosso treinador caiu, né? E eu. Falcão caiu. É. Ele não, o Renato? O Renato não é meu treinador. Eu torço pro outro. Aliás, time. Nem dele também, né? Porque ele é treinador do jogador, que ganha salário no fim do mês. Não, é toda uma história, né? Uma coisa é te confundir com o Potter, outra com o gremista, né, meu? O Alexandre não. Não, mas a galera não. O que tu prefere, que te confundam com o Potter ou com o gremista? Fala, Alexandre! Pô, tá com bom, gremista, né, cara? Pelo menos tenho duas Libertadores e um Mundial, né? Ah, não, mas o Potter também tem, é verdade. Eu tenho, não, não, eu vi com o Potter. Pelo menos o Potter nunca caiu pra segunda divisão. Ó, viu? Não, já caí. Já caiu? Várias vezes. Sempre que eu tô com o cabelo mais encebado, as pessoas me confundem. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui. Ei, por falar nisso, quero mandar um abraço pro cara chamado Rafael Bandeira. Rafael Bandeira, um abraço. Só isso. Eu sempre, quando tô pelado, me confundo com piangas. Tem um pinto pequeno. Não, pinto pequeno não, é o Porã. Sim, mas é o êxtase da confusão, né? Eu também tenho. Aqui, eu quero falar aqui, eu tenho pinto pequeno. Eu tenho pinto pequeno. Vamos falar, todo mundo aqui tem pinto pequeno, menos o Fetter. Agora, né? Menos o Fetter. Não, vamos fazer justiça, pô. Menos o Fetter. Todo mundo, menos eu, pô. Tudo pinto pequeno. É, da menor. Vai também, Jesus. Jezinho, né? Jezinho parece aquele saleiro, assim, com um arrozinho dentro. Fazer tupi. O cara chega estressado em casa, né? Estressado, cansado de noite. Mulher dormindo, já pega duas aspirinas e tasca na boca da mulher. Ah, para, ela dormindo. Vira água na boca da mulher. Efervescente. A mulher já acorda toda, não sabe. O que é isso que você botou na minha boca? Botei duas aspirinas na tua boca, velha. Velha. Mas por que eu não tô nem com dor de cabeça? Era isso que eu queria ouvir, velha. Agora vem, velha. Ô, mês. Ô, daqui a boca vai em ti, vai. De novo? De novo. É, não. É um louco. Tem uma piadinha aqui. Ó. Vai. Num hospital público, a professora de medicina dá uma aula prática examinando uma paciente. Aí ela vai descrevendo. Alunos, reparem bem nos sintomas aparentes dessa moça. Ela está com os olhos inchados, o rosto está deformado, os lábios murchos, sem cor. Peraí, doutora, interrompe a paciente. A senhora também não tá lá essas coisas. Pensando o quê? A paciente tava acordada, né? Amaral, tem um recado pra dar pra nossa audiência. Para quem vai comprar carro novo, Cotal Seguro com HDI. Boa. É muito, muito provável mesmo que você vai ter o melhor preço do mercado, já que o HDI alto não tem aquelas coberturas adicionais que você paga e não usa. Certo. Segue o meu conselho, cota com HDI, não custa nada e pode valer muito. Tem muita gente economizando 10, 15, 20% com HDI. Bem certinho, Amaral, muito obrigado. Meu, toca o pagodezinho do Geiso. Vou aí, tocar, cara, o pagodezinho do Geiso, claro. Caramba. E na sequência tem o Geiso pegando o mágico Cronos, o mágico do Fantástico. É, né? É o mágico do Fantástico, né? É. Agora depois do Mr. M é o Cronos agora. Era o Cronos. Então tá, era isso, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin e as ofertas da TIM na Colombo. 2 da tarde, voltaremos logo mais às 6. Valeu!